Matias Reinaldo foi um radialista muito legal. Anacleto Reinaldo é meu parceiro. Anacleto Reinaldo é rock and roll até metal. Anacleto Reinaldo é parceiro de todo mundo. Ele era da Paraíba, ele era um cara guerreiro, ele era um cara foda. Anacleto Reinaldo. Anacleto Reinaldo, eu gosto de você. Você é paraibano, você é nordestino, você é cabra macho. Anacleto Reinaldo, Anacleto Reinaldo, você é foda. Eu tô com uma fé na boca, tô com a fala direito, tá doendo muito. Ali é muito bandido solto ali, muito bandido, você vai igual solto ali. E maconheiro, cabra, essa gangue, brigando com gangue. E aquilo ali, só presta a polícia metendo peia. Ali só vai a polícia militar pra quebrar, a polícia militar andando ali à noite. Daí, bandido, você vai, não tem remédio pra bandido. O remédio pra bandido, ladrão, maconheiro, cabra, safado, é cacete e bala no rabo e não conheço outro. Não me vem com história de botar bandido em cadeia, não. Tá aqui, ó. Bota bandido em cadeia, bota na cadeia, aí a boca tá fugindo. Olha aqui, ó, tá no serrotão, ó. Fuga no serrotão, ó. Ué. 40 mil reais. Uma fuga lá. Fugiram 11. 11 safados. Já escaparam em um mês. Teve que pagar 40 mil. Rapaz, olha. Governador do estado. Governador José Maranhão. Secretário Doutor Gominho. Secretário Penitenciário. Meu amigo Carlos Mangueira. A polícia aí, rapaz. Pega um cara desse, receber dinheiro. Manda prender esse cara. Dá uma. Rapaz, olha, o governador do meu estado, um policial corrupto, ele toma no rabo comigo. Anacleto Reinaldo, você é o cara foda. Você metia a sua cara no trombone, metia a boca no trombone. Você vergonha, tem que falar. Você botava tudo pra fora. Botava tudo pra fora, sem vergonha, tudo tem que falar. Você tinha coragem. Você era um homem corajoso. Você era Anacleto Reinaldo. Anacleto Reinaldo de Pedro Orne.